noite que os meninos tá no corte. Ajeito minha polo da Lacoste. E ela sabe bem que no bolso tem um paco. Hoje ela vem, quer foder só com quem tem. Quer sentar pra mim, mas sabe que hoje eu tô chato. Grana, grama, fodo com ela na cama. Bucanas, chamas, a sua amiga me ama. Kank, sobe, ela quer foder no pau. Pois que sentou, vício no copo. Então para de ligar, cê sabe eu tô no corre. Vou marcar que pode, pode. Um dia desses nós fode. Sabe os meninos tá forte. Se bater de frente toma capote. Aqui nós não dá ideia pra Loki. Aquele que me protege não dorme. Aquele que me protege não dorme. No disparate não nós vai acelerar. Tô com meus mano contando dinheiro e fumando do bolo. Globo transborda no bolso, cê sabe eu não quero ter pouco. Ainda crescendo, crescendo e o pescoço tá cheio de ouro. Tacando uma chá, noite que os meninos tá no corte. Ajeito minha polo da Lacoste. E ela sabe bem que no bolso tem um paco. Hoje ela vem, quer foder só com quem tem. Quer sentar pra mim, mas sabe que hoje eu tô chato. Tacando uma chá, noite que os meninos tá no corte. Ajeito minha polo da Lacoste. E ela sabe bem que no bolso tem um paco. Hoje ela vem, quer foder só com quem tem. Quer sentar pra mim, mas sabe que hoje eu tô chato. Grana, grama, fodo com ela na cama. Bucanas, chamas, a sua amiga me ama. Kank, sobe, ela quer foder no palco. Pois que sentou, vício no copo. Nós transando dentro do carro, com vidro fechado. E ela sentando, puxando a minha Cartier. De ouro no pescoço, malote no meu bolso. Se diverte bem e quer viver. Toda gostosa sentando, tá curtindo a onda. Gosta do preto que faz do jeito que ela gosta. Mas vai sabendo que eu não sou de me apaixonar por ninguém. Não vai se emocionar. Tacando uma chá, noite que os meninos tá no corte. Ajeito minha polo da Lacoste. E ela sabe bem que no bolso tem um paco. Hoje ela vem, quer foder só com quem tem. Quer sentar pra mim, mas sabe que hoje eu tô chato. Tacando uma chá, noite que os meninos tá no corte. Ajeito minha polo da Lacoste. E ela sabe bem que no bolso tem um paco. Hoje ela vem, quer foder só com quem tem. Quer sentar pra mim, mas sabe que hoje eu tô chato. Grana, grama, fodo com ela na cama. Bucanas, chamas, a sua amiga me ama. Kank, sobe, ela quer foder no palco. Pois que sentou, vício no copo. Fogo com a cara, o carro, chave.